vamos, amor. Vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Nós dois, mil ideias e uma história de amor e o assunto é nós dois, dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. Vamos, meus amores, vem. Vamos, amor, vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Nós dois, mil ideias e uma história de amor e o assunto é nós dois, dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Qual é que é? Água de coco, a cervejinha. I'm so fed in love. Shit, what the fuck you complaining for? Feeling jaded up. Used to trip off that shit I was kicking to you. Had some fun on the run, though I'll give it to you, but baby. Never pick up, never call me. You know we running out of time. Never pick up when you want me. Now I gotta draw a line. Baby, I done done enough talking. Need to know that you're mine. Baby, we done done enough talking. Gotta be right now, right now. Baby, gon' love me now. Now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, down, down, down, down, down, down forever. Said you know I wanna keep you alive. me. You know we running out of time. Never pick up when you want me. Now I gotta draw a line. Baby, I done done enough talking. Need to know that you're mine. Baby, we done done enough talking. Gotta be right now. You. Amor, amor, que pena, eu não estou afim de ver cinema, que pena, não estou afim de ver cinema, que pena. Você me chama, quer ir pro cinema. Agora é tarde, se nenhuma espécie é de pedido. Eu escutar agora, agora é tarde, tempo perdido. Agora é tarde, tempo perdido. Mas se você não mora, não morou, é porque não tem ouvido. Que agora é tarde, eu tenho dito. Nosso amor me show. Que pena, o nosso amor, amor. Que pena, eu não estou afim de ver cinema. Que pena, eu não estou afim de ver cinema. Que pena, eu não estou afim de ver cinema. Eu não estou afim. O ritmo de norte a sul. FM Verona. big beautiful brain with a pretty face. Yeah, a baby doll with a briefcase. Yeah, a hot little hurricane. Ha! Cause I'm feminine and soft, but I'm still a boss. Yeah, red lipstick but still so raw. Yeah, Marilyn Monroe in a monster truck. Cause I can be zen and I can be the storm. Yeah, smell like a rose and I pierce like a thorn. Yeah, karate chopping the cliches and norms all in a dress. Bounce back like a pro, cause I'm so resilient. LOL it on your lips. Keep your penny thoughts, I'm making a mint. Cause I can be zen and I can be the storm. Yeah, smell like a rose and I pierce like a thorn. Yeah, karate chopping the cliches and norms all in a dress. Agência Rádio Secom apresenta agora o informativo Piauí Notícias. O governo presente em seu município. Feira do Turismo será lançada nesta quarta-feira em Teresina. Governador reúne secretariado para avaliação de gestão e metas para os próximos anos. E também, governador lança edital com 100 bolsas para atletas e técnicos piauienses. Olá, eu sou Ana Vitória e trago os principais destaques desta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. Começa agora o Piauí Notícias. Informativo Piauí Notícias. Visando desenvolver o setor de turismo do estado, além de ampliar a visibilidade do Piauí como um destino turístico nacional e internacional, a Feira do Turismo Piauí 2025 será lançada nesta quarta-feira, dia 5, como explica o repórter Emerson Rios. A Feira do Turismo, edição Piauí 2025, que acontece nos dias 8 e 9 de maio, promete movimentar todo o trade turístico regional. Do lançamento, serão apresentados ao público a dinâmica e o conceito do evento, além de ser uma oportunidade de network e inovação. A FETU será realizada no Centro de Convenções de Teresina e proporcionará ao público um ambiente estratégico para conexões de alto nível, promovendo oportunidades de negócios e fortalecendo o turismo do estado e todos os seus polos. Além de fomentar o setor, O evento, que será lançado na próxima quarta-feira no Sesc Cajuína, visa impulsionar o desenvolvimento sustentável, ampliando a visibilidade do Piauí como um destino turístico competitivo no mercado nacional e internacional. Para o secretário de Estado do Turismo, José Neto Monteiro, a FETUR marca um novo momento para o setor no estado. Vai ser um evento grandioso e totalmente voltado para o fortalecimento do turismo no nosso estado. Essa feira, ela representa muito mais do que um evento ou uma simples feira. Ela é um evento que vai ser um marco, né? Um marco histórico, onde nós vamos poder reunir profissionais, empresas e instituições em um ambiente de troca, de inovação e novas oportunidades. Nós estamos todos entusiasmados com o impacto que essa feira trará para a promoção dos nossos destinos e para a geração de novos negócios no Piauí. O evento também tem como objetivo aumentar o fluxo de turistas, posicionando o estado como um destino estratégico e destacando suas riquezas naturais e culturais. Pretende ainda equilibrar a atividade turística durante todo o ano, incentivando o movimento contínuo ao estimular a comercialização de produtos e serviços, conectando fornecedores locais aos mercados nacional e global. Ao longo dos dias do evento, os participantes terão acesso a palestras, workshops e painéis conduzidos por especialistas de diversas áreas do turismo, trazendo insights sobre tendências, inovação e crescimento do setor. A FETUR é realizada pela FEComércio, SESC, SENAC no Piauí, com apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do SEBRAE, além do patrocínio do Governo do Estado do Piauí por meio da Secretaria de Estado do Turismo. Emerson Rios para o Piauí Notícias. Obrigada, Emerson. De acordo com Rafael Fonteles, 73% dos compromissos de governo já foram cumpridos e a meta é atingir 90% ainda neste ano de 2025. Mais informações você confere com o repórter Sofiere Marcan. O governador Rafael Fonteles reuniu sua equipe de governo para fazer um balanço dos seus dois primeiros anos de gestão e definir as metas para os próximos anos, na noite desta segunda-feira, dia 3. O governador destacou que 73% dos compromissos já foram cumpridos e a meta é atingir 90% ainda neste ano de 2025. Basicamente, focamos muito nesse balanço de entregas até agora, 73% dos compromissos atingidos. Temos tudo para superar 90% dos compromissos atingidos até o final desse ano e certamente vamos cumprir 100% até o final da gestão. Todos são muito importantes, eu destaco a questão da saúde, educação, segurança, mas a infraestrutura, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento rural, a área de meio ambiente e saneamento e a própria área meio do governo são igualmente importantes para melhorar a vida do nosso povo querido, que é o que a gente tanto deseja, trabalha quase 24 horas por dia exatamente para isso, aquilo que a gente planeja tornar realidade. Então, planejar é muito importante, mas a execução bem feita é o que realmente é o diferencial de uma gestão. O secretário de Estado da Administração, Samuel Pontes, ressaltou o esforço conjunto da equipe para garantir a eficiência na aplicação dos recursos e entrega de resultados à população. Nós, da Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, enfim, atuamos na área meio, né, de sustentação das políticas públicas do governo. Estamos hoje aqui com o governador para transmitir uma mensagem importante sobre a maturidade da gestão pública que nós estamos alcançando com algumas novas metodologias que estão sendo aplicadas para o monitoramento dos gastos públicos, especialmente nas despesas correntes do Estado, para que a gente tenha cada vez mais capacidade de investir, mas também de sustentar as atividades do dia a dia das secretarias, das autarquias, das nossas estatais. Mais de 23 metas serão cumpridas ainda este ano, contemplando diversas áreas de governo. A primeira delas é a contratação de servidores por meio de concurso público em diferentes áreas. Avançar a meta de cobertura de calçamento em áreas urbanas, concluir o anel viário da soja, ampliar para 400 o número de serviços no gov.piauí.cidadão, elevar o índice de estradas bem conservadas, formam o bloco com as 5 primeiras prioridades estabelecidas pelo governador. Sofiere Marcan para o Piauí Notícias. Obrigada, Sofiere. E em instantes, governador lança edital com 100 bolsas para atletas e técnicos piauienses. O Piauí Notícias volta já. Informativo Piauí Notícias. O governo presente em seu município. Atenção, atenção! Última chamada! O prazo para as matrículas 2025 das escolas Seduc foi prorrogado. O mundo mundo de oportunidades vai surgir. Na escola Seduc, você vai descobrir. Não durma no ponto, não perca a hora. Garanta sua vaga, o futuro é agora. Acesse seduc.pi.gov.br/matrícula e matricule-se já. Escola Seduc, um mundo de oportunidades. Secretaria da Educação, Governo do Piauí. Informativo Piauí Notícias. O governo presente em seu município. O governador Rafael Fonteles e a secretária de Estado dos Esportes, Josiane Campelo, lançaram o edital para o processo de inscrição e seleção do programa Bolsa Atleta Piauí 2025 nesta segunda-feira, dia 3. As bolsas serão concedidas durante este ano com o objetivo de incentivar atletas, para atletas e técnicos em diversas modalidades esportivas. No edital, estão sendo ofertadas 80 bolsas nos valores de R$ 1.000 para atletas e 20 bolsas de R$ 1.500 para técnicos. Segundo o governador Rafael Fonteles, esse edital é o resultado do esforço do governo do estado para fomentar os talentos em várias modalidades e que se destacam em competições regionais, nacionais e até internacionais. Olha, mais um edital sendo lançado que favorece o nosso esporte. É o Bolsa Atleta 2025. Sim, serão 80 bolsas mensais de R$ 1.000 para atletas e bolsas de R$ 1.500 durante 10 meses para 20 técnicos. Portanto, 100 bolsas que serão selecionadas ao longo desse mês de fevereiro e termina no dia 14 de março com a divulgação do resultado final. Então, é o esforço do governo do estado para exatamente fomentar o esporte daqueles nossos talentos em várias modalidades e que se destacam em competições regionais, nacionais e até internacionais. A secretária de Estado dos Esportes, Josiane Campelo, afirmou que o governo O governo do estado vem adotando diversas ações e iniciativas para ampliar o acesso dos atletas. Então, editais como o Bolsa Atleta, logo logo também nós vamos lançar o edital do CIESP também, que vem com essa força total. O ano passado foi mais de R$ 8 milhões investido no esporte piauiense. É dessa forma que a gente está conduzindo a Secretaria dos Esportes, em ordem do nosso governador Rafael Fonteles, cada vez mais descentralizando e oportunizando os nossos atletas e os nossos desportistas de todo o estado do Piauí. Segundo o edital, um dos critérios para a concessão das bolsas é a comprovação de participação em competições no ano passado. As inscrições iniciam nesta terça-feira, dia 4, e seguem até o dia 17 de fevereiro, através do site. No momento da submissão da inscrição, o formulário disponibilizado deve ser preenchido e os documentos exigidos no item devem ser anexados. E nós encerramos o programa de hoje com a edição de Emerson Rios e Francisco Brito e produção da agência Rádio Secom. Para mais informações, acesse o site do Governo do Estado, www.pi.gov.br. Até o próximo programa. Acabamos de apresentar o informativo Piauí Notícias. O governo presente em seu município. Uma realização. Agência Rádio Secom. 3 horas e 56 minutos. Este ano o carnaval é diferente. Vem aí o retiro de Carnaval Renascer. Com o tema Se Creres Verá a Glória de Deus. Serão 4 dias, de 1º a 4 de março. No Colégio Diocesano, no centro de Teresina. Início dia 1º às 18 horas com a missa de abertura, orando por cura e libertação. Realização, Comunidade Católica Shalom. Informações no Insta, @ Shalom Teresina. Apoio! Oferta todo dia, tem facilidade. No Paraíba tem a oferta de celular que você tá procurando. Samsung Galaxy A06 128GB, só R$ 79,90 mensais. Samsung Galaxy A05S 128GB, R$ 99,90 mensais. Motorola G24 128GB, R$ 99,90 mensais. Ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Paraíba, aqui tem. Na Gebelli Variedades você encontra produtos para presentes para qualquer ocasião. Material para escritório e escolar, cadernos capa dura, marca-textos, canetas, estojos, coleção de lápis de cor Turma da Mônica, jogos educativos, brinquedos variados, carteiras masculina e feminina, artigos religiosos, canecas de porcelana e alumínio, flores artificiais para decoração, coroa para o dia de finados, aviamentos para costureiras e jarros decorativos. aplicativos. Aceitamos encomendas de café da manhã. Aqui na GBL Variedades, oferecemos sempre o melhor preço em todos os nossos produtos. GBL Variedades, na Avenida Juarez Távora, quadra 57, casa 2, próximo ao Mercado Público do Parque Piauí. Venha e faça-nos uma visita. A Place Lima tem um mix incrível de produtos que oferecem soluções para o dia a dia do lar e diversos tipos de negócios, clínicas e hospitais, festas e eventos, comércio varejista, padarias e lanchonetes, setores de fast food, delivery, açaíteria, sorveteria e tantos outros estabelecimentos nos estados do Piauí, Pernambuco e Maranhão. Place Lima, trabalhando o presente, preparada para o futuro. Tempero. Então conheça o Comercial Tempero em geral. Tudo pra você, varejista e atacadista. Comercial Tempero, o menor preço da cidade. Venha e fale com seu Manuel Eliseu ou a Dona Ana. Comercial Tempero, Avenida Henri Walde Carvalho, 5000, CEAP, Box 23. Comercial Tempero, o menor preço da cidade. Imagina navegar, assistir e trabalhar com uma internet que nunca te deixa na mão. Com a Solar Telecom, isso é realidade. Planos rápidos, Wi-Fi Premium e um suporte especializado 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Tudo isso a partir de R$99,99 por mês. Quer mais? Atendimento local e qualidade que só a Solar pode oferecer. Assine já pelo 0800 086 2002 ou acesse solartelecom.com.br. Internet de verdade ao seu alcance. Solar Telecom. A Clínica de Fisioterapia Santa Luzia está oferecendo tratamentos fonoaudiológicos para habilitação ou reabilitação em pacientes com ou sem doenças neurológicas, em crianças, adultos e idosos que apresentarem as seguintes queixas: disfonias, dor na ATM, paralisia facial, dificuldade de aprendizagem, gagueira, atraso na fala, dislexia, disfagia e outras alterações fonoaudiológicas, com a fonoaudióloga Francisca Dayana. Ana Rodrigues dos Santos. Realizamos também atendimento em domicílio. Telefones 3084-8339 ou 9929-0230. 4 horas em ponto. ZYN 973, canal 200, operando na frequência 87,9 MHz. Verona FM, Teresina, Piauí. A partir de agora, tenha o seu dia abençoado em mais um programa com o Padre João Carlos. Fé, adoração e a palavra de Deus. Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, não sou ninguém longe de ti. Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, quero viver perto de ti. Muita paz para você que está na sintonia. Paz na sua casa, paz no seu trabalho. Uma quarta-feira abençoada para você. Hoje, 5 de fevereiro, é dia de Santa Águida. Águida, uma jovem da Sicília, na Itália, consagrou a sua virgindade ao Senhor Jesus. Por se negar a casar-se com um importante partido do Império, foi torturada impiedosamente. Entre outras atrocidades, amputaram os seus seios. Morreu por sua fidelidade e por seu amor a Cristo. Santa Águida é invocada contra o câncer de mama. Ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Hoje, por causa da Santa, é o Dia Nacional da Mamografia. O diagnóstico precoce é a maior arma para enfrentar esse mal. Santa Águeda é a padroeira da Diocese de Pesqueira, em Pernambuco, que hoje celebra solenemente a sua festa. Santa Águeda, rogai por nós. Estamos começando o nosso Tempo de Paz. E para iniciar bem o nosso encontro de hoje, busquemos as luzes do alto, peçamos a bênção de Deus e lhe consagremos esta quarta-feira. Reze comigo. Eu te adoro, meu Deus, e te amo de todo o coração. Agradeço-te por me teres criado, feito cristão e conservado até hoje. Ofereço-te as ações deste dia. Faz que sejam todas segundo a tua santa vontade, para a maior glória tua. Preserva-me do pecado e de todo o mal. Esteja a tua graça sempre comigo e com todos os meus caros. Assim seja. Neste mês de fevereiro, estamos rezando com o Papa Francisco pelos jovens que sentem o chamado da missão de Cristo na vida sacerdotal e religiosa. Pai de bondade, que continuas a chamar jovens para servir na missão de Cristo através da vida sacerdotal e religiosa, ensina-nos a acolher as suas dúvidas e desejos. Nós te pedimos que nos concedas abertura e proximidade às suas perguntas, com uma escuta atenta e gratuita, para que acompanhemos os seus discernimentos com liberdade e entusiasmo renovados. Que como comunidade eclesial, cultivemos uma pastoral vocacional alegre, corajosa, autêntica e mobilizadora. Que centrados em Jesus e no seu reino, animados pela força do Espírito Santo, criemos condições favoráveis ao discernimento e que o Evangelho da vocação acenda o coração daqueles que se abrem à tua voz. Amém. E esta é a palavra que está iluminando esta quarta-feira. Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Marcos 6, versículo 4. Padre João Carlos, eu me chamo Neuza, sou aqui do município de Jacaraci, Bahia. Quero falar para o senhor que eu escuto todos os dias, de manhã, na hora que eu levanto, eu escuto essa meditação que o senhor manda, que a equipe do senhor manda para mim. Eu agradeço muito, senhor, de coração mesmo, do fundo do meu coração, por essa bênção maravilhosa que é enviada todos os dias para mim. Muito obrigado. Que Deus abençoe o Senhor muito, a sua equipe, que Deus dá muitos e muitos anos de vida para o Senhor e a sua equipe, porque essa é uma benção maravilhosa que o Senhor manda, que a equipe do Senhor manda para mim e para muitos milhares de pessoas que eu sei. Deus abençoe o Senhor. Benção, Padre João Carlos. Deus a abençoe, Neuza. Muito obrigado por sua mensagem e obrigado por seguir, acompanhar e compartilhar a meditação. Ouça a mensagem do dia com o Padre João Carlos. Tempos de paz. Dom Antônio de Almeida Lustosa tomou posse na Arquidiocese de Fortaleza no dia 5 de novembro de 1941. A Igreja Catedral estava em construção. Um bispo sábio e santo. Música. Dom Antônio Lustosa encontrou no Ceará um cenário completamente diferente daqueles que conhecera nas suas outras três dioceses. Ele foi bispo em Uberaba, em Minas Gerais, em Corumbá, no Mato Grosso e em Belém do Pará. E assim ele confrontou-se com uma forte devoção popular, marcada por uma evangelização desafiadora por conta das secas e longas distâncias a se percorrer no território da arquidiocese. Movido por um grande ardor apostólico, ele convocou um sínodo arquidiocesano. Foi o segundo sínodo da arquidiocese em 1947. Criou 34 novas paróquias e convidou várias congregações religiosas para atuarem nas várias realidades da capital. Atento aos sinais dos tempos, Dom Lustosa criou em 1962 a então Rádio Assunção, como instrumento de comunicação da arquidiocese. Foi também autor de inúmeras cartas pastorais e obras reconhecidas até os dias atuais. Ele é o autor dos vitrais que ornamentam a Catedral de Fortaleza e da Bela Capela do Subsolo. O arcebispo era conhecido por sua forte promoção vocacional, por seu apoio ao clero, mantendo aberto e forte o Seminário da Prainha, ordenando grande número de presbíteros para a arquidiocese. Como gesto concreto, criou o Instituto dos Cooperadores do Clero, foi em 1967, a fim de, com a ajuda dos fiéis, contribuir para a manutenção do clero e das construções paroquiais. Participou da fase preparatória do Concílio Vaticano II e do primeiro período do Concílio, em 1962. Em 1963, ele renunciou ao governo da diocese. Dom Lustosa faleceu no dia 14 de agosto de 1974, aos 88 anos de idade, na Casa Salesiana de Carpina, em Pernambuco, onde viveu os seus últimos 15 anos. Era salesiano. Está sepultado hoje na Catedral de Fortaleza. Em 1993, a Arquidiocese abriu o processo canônico para sua canonização. Em 2023, o Papa Francisco oficializou o reconhecimento das virtudes heróicas de Dom Antônio de Almeida Lustosa, conferindo-lhe o título de Venerável, como um passo importante para o processo de beatificação. E a nossa semana começou com o Dia Mundial da Vida Consagrada. Estamos então numa semana especial dedicada à vida consagrada. O Senhor continua chamando jovens, eles e elas, para a vida religiosa consagrada como um especial caminho de santidade e de serviço na Igreja. Olha a nossa enquete de hoje dirigida a religiosos e religiosas. O que chamou a sua atenção na sua congregação? Que valeu como um convite de Deus para a sua vida. Para falar com a gente ou nos enviar mensagem de texto ou de voz, o nosso número é um só: 81-3224-9284. Tempo de paz. Aqui é Antônia Maria da Silva. Eu moro no Jardim São Paulo, Avenida Piracicaba. Eu estou gravando esse áudio para dizer que eu amo o programa do Padre João Carlos. Padre João Carlos, a sua bênção. E que eu amo a parte que mais eu amo no seu programa. Vamos iniciar bem esse nosso dia, iniciar bem o nosso dia. É lindo, eu não posso perder. Mesmo se eu perder, eu faço sozinha, sem o Senhor. Porque eu já decorei e já sei, Padre João Carlos. Eu sou uma sócia de muito prazer, muito bom gosto, porque você ser sócio de uma ama, seja ela do Padre João Carlos, você se via Deus, você não sabe como a tua vida muda, a felicidade é muita bênção de Deus, Deus derrama chuva de bênção em tua vida. Fique em paz com Deus e obrigado por me ouvir. Muito obrigado, Antônia, com seu entusiasmo, por seu compromisso com a missão na AMA. E muito obrigado por acompanhar o nosso programa, inclusive rezando conosco a consagração do dia. Deus a abençoe. No Evangelho, nós recolhemos muitos ensinamentos importantes para a nossa vida. Um deles é sobre a oração. O próprio Jesus nos deixou essa indicação, a oração simples, filial, confiante, a oração do quarto. Nos ensinamentos de Jesus, nós aprendemos a não reproduzir o estilo de oração dos fariseus e dos pagãos. Ao contrário, buscar a simplicidade, a confiança e a vontade de Deus. Por causa de Santa Águeda, da qual foram amputados os seios no seu martírio, por causa de sua fé em Cristo, hoje é o Dia Nacional da Mamografia. A mamografia é um exame de rastreamento do câncer de mama. É o método mais eficaz para detectar precocemente a doença. Dia Nacional da Mamografia. Em Fortaleza, na próxima terça-feira, dia 11, presidirei a Santa Missa na passagem do Centenário de Ordenação Episcopal do Venerável Dom Antônio de Almeida Lustosa. A missa será na Paróquia da Piedade, às 17 horas. Haverá exposição sobre a sua vida na quadra da paróquia, a partir das 15 horas. Dom Antônio Lustosa, bispo sábio e santo, como disse o Papa João Paulo II, pelo seu adiantado processo de beatificação e canonização, tem já o título de venerável. Na missa será lançada a relíquia ex indumentes de Dom Lustosa. O padre Antônio Lustosa, em 1924, foi nomeado bispo de Uberaba, em Minas Gerais, pelo Papa Pio XI. A sua ordenação episcopal se deu no dia 11 de fevereiro de 1925, em São João del Rei. Na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, nós teremos um encontro especial em Fortaleza, Encontro de Espiritualidade em prol da campanha FM Dom Bosco de Cara Nova. Será no auditório do Colégio Dom Bosco, eu estarei lá para esse encontro de espiritualidade e os ingressos estão à disposição na FM Dom Bosco no site simpla.com. Descontos para sócios do Clube de Amigos. Segunda-feira tem encontro dos ouvintes na cidade de Barreiros, em Pernambuco. Lá nos transmite a Rádio Cultura FM. Em março, nós retomaremos a Segunda Bíblica. O estudo bíblico semanal vai começar logo após o Carnaval. Ou melhor, no início da Quaresma, comecinho do mês de março. E a nossa semana começou com o Dia Mundial da Vida Consagrada. Estamos então numa semana especial dedicada à vida consagrada. O Senhor continua chamando jovens, eles e elas, para a vida religiosa consagrada como um especial caminho de santidade e de serviço na Igreja. Olha a nossa enquete de hoje dirigida a religiosos e religiosas. O que chamou a sua atenção na sua congregação? Que valeu como um convite de Deus para a sua vida. Enquanto você providencia a sua participação, a gente vai para um breve intervalo, mas volta já. Já já de volta com o Padre João Carlos. Dentro de paz. Estamos de volta com o programa Tempo de Paz com o Padre João Carlos. Dentro de paz. E a nossa semana começou com o domingo da apresentação do Senhor e o Dia Mundial da Vida Consagrada. Por isso, essa nossa semana, a Semana da Vida Consagrada, estamos recebendo aqui no programa pessoas que queiram falar sobre essa realidade maravilhosa da consagração religiosa. Ontem nós conversamos com o Padre Giovanni da Itália, com a irmã Aparecida de Araguaína, no estado de Tocantins. Hoje conversaremos com outros religiosos. E a pergunta que eles vão responder é sobre o que os atraiu em suas congregações, o que eles reconheceram como chamado de Deus para suas vidas. Para falar com a gente ou nos enviar mensagem de texto ou de voz, o nosso número é um só. 81-3224-9284. Tempo de paz. O que chamou sua atenção na sua congregação que valeu como um convite de Deus para a sua vida? É a nossa enquete de hoje. E a primeira participação já está conosco, a irmã Elizabeth, do Rio de Janeiro. Irmã Elizabeth, seja muito bem-vinda. Queremos ouvir a sua história vocacional. Sou a irmã Elizabeth, do Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho. E o que atraiu o meu carisma foi rezar pela santificação dos sacerdotes. Ô, irmã, em que momento a senhora teve contato com as irmãs e, portanto, com o testemunho delas, e a senhora foi atraída para essa vocação? No início, na minha adolescência, eu não conhecia irmãs, e elas faziam a missão na catequese. Era bem no interiorzinho da Bahia, uma cidadezinha chamada Araci, ali fica próximo, depois de Feira de Santana. E na missão que elas fizeram na época, em 91, com as crianças na catequese, fazendo a rodinha, sentada na árvore, ensinava sobre Jesus. E daí ela falou sobre o carisma dela, de rezar pela santificação dos sacerdotes. E então eu entrei no convento em 92 e fiz experiência e depois vim para o convento no Rio. Que bênção, irmã, deixar-se encontrar por Deus, acolher a vocação que Ele nos dá, seguir o caminho que é necessário para realizar essa vocação. Nos diga, irmã, o que nesse Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho atraiu a senhora para a consagração? O que me atraiu é rezar pela santificação do sacerdote, para que ele cada vez mais eles sejam santos e através do Espírito Santo ele possa ser iluminados a pregar, a viver a vivência da palavra e também ensinar para os outros e ser outro Cristo aqui na terra para nos alimentar com o pão do céu. Rezar pela santificação dos sacerdotes, irmã, me põe aí na sua lista, por favor. Nós agradecemos a sua participação e agradecemos o seu belo testemunho. Muito obrigado. O Instituto das Irmãs Nossa Senhora do Bom Conselho é uma instituição que se dedica a promover a santificação dos sacerdotes. O Instituto tem como objetivo principal consagrar-se ao serviço dos padres através da oração, das ações e dos sacrifícios. O Instituto também coopera com o Ministério Sacerdotal, participando em obras paroquiais e outras. Desejando falar com a irmã Elizabeth, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 81-3224-9284. E a segunda participação já chegou, é a irmã Artemira Gomes, do Rio de Janeiro. Irmã, desde já agradecemos a sua atenção em participar do programa e nos trazer o seu testemunho. Queremos conhecer a sua história vocacional. Padre João Carlos, sou irmã Artemira Gomes Vieira, religiosa ursulina, congregação fundada por Santa Ângela de Mérice, em Brescia, na Itália, que completa em 2025 490 anos. Pertenço ao ramo da União Romana da Ordem de Santa Úrsula, presente no Brasil desde 1735. Então, irmã, a senhora pertence à Ordem de Santa Úrsula. É uma irmã ursulina, muito prazer. Ô, irmã, e o que lhe atraiu nessa congregação, nessa ordem religiosa? Como aluna das Ursulinas no Colégio Santa Ângela de Paraisópolis, Minas Gerais, o que me atraiu nas irmãs foi a vida de oração e a dedicação ao apostolado da educação. Deus me chamou para ser Ursulina. Estou completando 50 anos de consagração e no próximo dia 15 estarei renovando meus votos neste colégio, berço de minha vocação. Sou feliz e realizada. Jesus é meu único tesouro e tenho como lema: deixai Deus agir. Ele fará coisas admiráveis em tempo oportuno e quando lhe aprouver, Palavra de Santa Ângela na sua 8ª recomendação. Que lema maravilhoso a senhora escolheu, irmã Artemira. E parabéns pelos 50 anos de sua consagração, que vai celebrar agora nos próximos dias, dia 15. Parabéns, Padre João Carlos, do grande testemunho de consagrado que o senhor dá como sacerdote na Igreja de Cristo e por sua meditação diária, que me aprecio muito escutar e rezar e encaminhar para os meus familiares. Muito obrigado, irmã Artemira. Obrigado também pela participação. A Ordem de Santa Úrsula, também conhecida como Religiosas Ursulinas, como a irmã Artemira, é uma ordem religiosa fundada por Santa Ângela Mérice. Santa Ângela foi da Ordem Terceira Franciscana. Se você quiser falar com a irmã Artemira, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 81 3224 9284. E a gente conversando aqui nessa semana dedicada à vida consagrada sobre o que atraiu um religioso, uma religiosa para a vida consagrada, para entrar numa congregação, para dedicar a vida ao serviço de Cristo. Bom, quem está chegando é a irmã Maria Betânia. A irmã Maria Betânia é de Araxá,